Novo cenário, família de P. Lari, yeah, yeah. Por momento olhei pro mundo e parei. Vi que Cristo é o melhor pra mim. Em meio às guerras, tretas e dor, habito no esconderijo do Altíssimo. Por momento olhei pro mundo e parei. Vi que Cristo é o melhor pra mim. Em meio às guerras, tretas e dor, habito no esconderijo do Altíssimo. Por momento, só por momento, expresso o sentimento que carrego comigo aqui dentro. Moleque calejado na função, sei que na guerra da vida poucos são os que ganham. Então só por momento eu resolvi refletir. Quantas vezes na vibe de ganhar eu perdi? Se vários na quebrada preferem luxar, eu prefiro meus conceitos, deixo Cristo me ensinar. Porque na rua eu aprendi a fazer o errado. Por momento eu não estive algemado. Conheço vários que desandou na pedra, e por causa da pedra vários hoje tem guerra, irmão. Por momento paro e penso, agradeço a Deus pelo hip hop ter chego a tempo. Quero ser puro, limpo por dentro, e os meus pecados passeiam lá no esquecimento, yeah. Por momento olhei pro mundo e parei. Vi que Cristo é o melhor pra mim. Em meio às guerras, tretas e dor, habito no esconderijo do Altíssimo. Por momento olhei pro mundo e parei. Vi que Cristo é o melhor pra mim. Em meio às guerras, tretas e dor, habito no esconderijo do Altíssimo. Por momento eu me vi cabisbaixo, semblante opaco, na selva de pedra onde a pedra na lata deixa nego noiado. Convivi perante o medo, mesmo assim me destaquei. Tive chance de ser lombrado, mas preferi seguir o rei. Na rua que eu cresci, os amigos que obtive sucumbiram vários nos confrontos de calibre. Confesso que por momento quase extravasei minha ira, achando tá no meu direito, querendo fazer justiça. Deus deu corda, cruzou os braços, vi o capote. Quando precisei de ajuda, clamei pelo seu braço forte. Experiências que tive me livraram de entrar no crime. Por momento refleti que dentro de mim Cristo vive. Por momento olhei pro mundo e parei. Vi que Cristo é o melhor pra mim. Em meio às guerras, tretas e dor, habito no esconderijo do Altíssimo. Por momento olhei pro mundo e parei. Vi que Cristo é o melhor pra mim. Em meio às guerras, tretas e dor, habito no esconderijo do Altíssimo. Só um segundo, um abrir fechar de olhos, um disparo. Mais um pivete ao léu no mundo, retalho de sentimentos, é só o que restou. Um atalho e meia destroços, foi o que a rua me mostrou. Me lembro de ver as famílias todo domingo indo pra igreja, sempre alegres e sorrindo. E eu com uma certeza, jamais serei assim. Pra mim é o fim da jornada, aqui só poucos conseguem e aos demais defende a charada. Um sofrimento, um trauma, um descontento gera centenas de motivos pra partir pro arrebento. E no silêncio gritos da alma são coibidos. Nada é capaz de amenizar e preencher esse vazio. E num intento de acabar de vez com tudo isso, entupi minha 9 de bala, disposto a fazer o serviço. Mas antes de puxar o gatilho, eu vi uma voz que parou o tempo. Eu te amo, meu filho, e nunca te deixei sequer por momento. Por momento olhei pro mundo e parei. Vi que Cristo é o melhor pra mim. Em meio às guerras, tretas e dor, habito no esconderijo do Altíssimo. Por momento olhei pro mundo e parei. Vi que Cristo é o melhor pra mim. Em meio às guerras, tretas e dor, habito no esconderijo do Altíssimo.